Vamos começar, Cacate? Vamos lá, então. Tá. Programa do Cacate. Eu. Fala, Cacate, tudo bem? Opa, tudo bom. Estamos ao vivo, 17 horas. Manda um oi pro pessoal, Cacate. Opa, tudo de bom aí. Uma bela tarde de sol bonita hoje. Tá gostoso, né? Maravilhoso. Mas ainda é inverno, então tá aquele tempo gostoso de inverno, né? E é verdade, sim. O que eu ia falar? Temos novidades, hein, Cacate? Vamos lá. E temos o Cacate filósofo hoje. Opa. É, o Cacate vai filosofar um pouquinho aqui pra nós. E temos também o Cacate Amor com música romântica, Cacate. Opa, música romântica, sim. É, tem até vinhetinha nova aqui, ó. Cacate Amor é essa aqui, ó. Cacate Amor. Opa, gostou, Cacate? Opa, muito boa, excelente. E agora tem a do Cacate é filósofo também, quer ver? Cacate filósofo. Boa? Opa, muito boa. Que você colocou, mandou a Enya pra nós, né, Cacate? Exatamente. E você gosta de Enya, Cacate? Opa, é música, como é que é? Neo Jet, né? Isso. Muito boa mesmo. É boa, eu gosto dela, eu acho que ela tem uma voz linda. Muito bom mesmo. Bom, e é o tema de hoje, edição número 17, né, Cacate? Edição número 17 da primeira temporada. Estamos chegando, Cacate. E vamos lá. E essa edição, o que, que a gente vai fazer, Cacate? A gente vai colocar músicas que você mandou pra nós. Correto. E depois vai colocar as regravações dessas mesmas músicas, não é isso? E vamos lá, então. É, então a gente vai começar com King Harvest, Dancing in the Moonlight. E depois a gente vai tocar uma versão mais popzinha dessa mesma música. Então... hoje são músicas impares, né? A original e uma regravação. Exatamente. Ou a regravação e uma original. Tá ótimo. A gente vai ver durante o programa aqui o que se encaixa melhor. Quer dar algum recado antes de começar, Cacate? Opa, eu agradeço os ouvintes aí, tudo de bom. Fica conosco hoje, nesse dia de hoje. Na edição nessa do rádio. Programa 17. Exatamente. E o que, que eu ia te falar? É, daqui a pouco tem alô do Cacate também, o Cacate mandando um abraço pros ouvintes. Ok, então. Então vamos lá. Pra começar, então, King Harvest, Dancing in the Moonlight, Cacate. Programa do Cacate. Eu. Everybody's feeling warm and programa do Cacate. Eu. Tinha, né, Cacate? Muito boa mesmo, bacana. É uma, a original é demais, isso aí é bonitinha, né? Muito boa. Não que seja ruim, né? Nossa. Mas é uma música bonitinha, você vê que é mais o estilo pra popzinho, né? Exatamente. Opa. Agora o original é regaço, né? Opa! Esse foi o Top Loader, Dancing in the Moonlight, e a primeira, que é a original de Dancing in the Moonlight, o King Harvest. Cacate, o King Harvest, eu tava pesquisando aqui. O King Harvest é uma banda americana, né? E ele gravou essa música em 1972. Faz tempo, hein, Cacate? Poxa vida, a idade que eu nasci. 72 você nasceu? 1972, é o tempo que eu nasci. Ah, então, agora tá explicado por que a gente brigou com ela, então. Poxa, já falou a data do nascimento, né? É, foi coincidência, mas tá vendo? Alguma coisa, nunca é coincidência. Sempre tem alguma coisa que a gente possa aproveitar, exatamente, né? Exatamente. É, e essa de mais popzinha, ela foi regravada pelo Top Loader, que é uma banda que eu nem conhecia, em 1999. Pô, faz tempo também. Faz um bom tempo. Bom, e o que eu ia falar? Vamos começar, porque tem muita mensagem, então a gente vai começar com um alô do Cacate agora, Cacate. Pode ser? Vamos lá, então. Alô do Cacate. Boa sorte e tudo de bom. Cacate, quem te mandou mensagens? Vamos lá. Quem mandou mensagens ao longo da semana? Falando bem do programa, vamos resumir. Rodrigo, aqui de São Paulo. A Gilda. Aí teve também... Aí a... É um apelido, né? Não sei se é ele ou se é ela. A Lift. A Sara... Eu tô resumindo aqui porque Maria de Petri, o Globo é outra coisa. É, na caixa aqui ainda tem o John aqui de São Paulo também. Resumindo, todos eles mandaram mensagens curtas, mas falando assim, deixa eu pegar uma só porque, o Marco também, Marco Laser. É, Laser deve ser apelido. Mas aí eles todos falando, gosto do programa do Cacate, está indo muito bem. Falando os elogios para você, para sua voz. E em específico, manda um alô para essas pessoas então, Cacate. Opa, tudo de bom aos ouvintes aqui da rádio. Eu fico agradecido também por esse momento que a gente está tendo aqui na rádio, maravilhoso. Que a gente continuamos assim por muito tempo nessas jornadas. E tudo de bom para vocês, um abraço para vocês todos e uma boa sorte. Manda abraço também para outra pessoa que também ouve o programa, que eu sei que é a Suzana Hernandes. É... Manda um abraço para a Suzana, Cacate. Opa, um abraço para a Suzana também, tudo de bom para ela. E um agradecimento ótimo e bacana. Aí tem Renata. Renata também, eu agradeço. É, a Renata ela foi específica, né? A Tarraquia, ó, assim, para aquelas coisas de geral, que também falaram só, ouço o programa, estão de parabéns, teve a Raquel Puga. Manda um abraço para Raquel Puga aí, Cacate. Opa, Raquel Puga, um abraço para você também, tudo de bom para você e um agradecimento. É, aí o Norberto também, agora teve uma específico. A Renata, ela falou o seguinte, adoro a voz do Cacate e adorei a foto dele na capa do site. Opa, eu fico agradecido e muito contente com você. Que... Olha, Renato, eu vou te falar com sinceridade, aquela foto do Cacate tá muito galã mesmo, viu? Opa, muito obrigado aí. Um óculos escuro, um violãozinho. De boa, né, Cacate? Muito boa mesmo. De boa lá com aquele escuro, a guitarra também. O Cacate, meu... 1980, vai. É o rockstar da cinza, é o Cacate. Não tenho o que falar. Muito bom. Perto de mim, o Cacate. Quem sou eu perto do Cacate? Fala. Ninguém. Bom, aqui a gente tá no estúdio da Senza, a foto, viu, Renata? Aqui ela perguntou onde era, então a gente tá no estúdio da Senza, aqueles discos que você viu atrás é uma das paredes do estúdio, né? Exatamente, muito ótimo, bacana. Bom, Cacate, então agora a gente vai, sabe com o quê? It Never Ends, It's Southern California, que você tava falando que parece música de pôr do sol, é isso? Exatamente, muito boa. Muito boa, né? Então a gente vai com a versão original, que é a do Albert Hammond, e depois a gente vai com a versão regravação, que é uma surpresa, não vou falar quem foi. Vamos lá? Vamos lá. Programa do Cacate. Eu. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, Cacate. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure rang true. Seems it never rains in Southern California. Seems I've all out of work, I'm out of my head. Out of self-respect, I'm out of bread. I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home. It never rains in California, but girl, will you tell the folks back home I nearly made it? Tell them I had offers but didn't know which ones to take. But please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California. Oh, Barry Manilow, aí, Cacate. Opa, essa é boa, viu? Muito boa. Essa veio no fundo do baú. No fundo bacana, do baú, bacana. Opa. E como o Cacate ainda falou, parece que é a música do pôr do sol, assim, né, Cacate? Exatamente, muito boa mesmo. É o Barry Manilow, It Never Rains e Southern California. E a primeira, a outra também foi a mesma música, It Never Rains e Southern California, mas com a versão original, que é do Albert Hammond Jr. Não, Albert Hammond normal, Albert Hammond Jr. é o filho. É Albert Hammond. É, essa música, Cacate, ela fala da Califórnia. Opa, muito boa mesmo. Aí, continuando, Cacate, programa. Opa, vamos dar sequência lá aqui, que senão esse negócio não anda. Exatamente, muito boa mesmo. Ah, e... Fala aí, Cacate, que manda. É, eu tava vendo aqui, eu, muito rápido, pensando. Tinha uma música aqui, eu vou ver aqui direitinho, vou pesquisar. Muito boa, que faz edição dessa continuação de do programa que nós estamos fazendo. Sim, pode Depois ser. Depois eu vou relembrar ela, vou passar aqui, tá bom? A gente passa. Não, e aliás, Opa. Que eu queria até te falar, Cacate, por quê? Porque tem muitas músicas que são boas versões e dá pra gente fazer outra edição de versões originais e a regravação. Exatamente. Né? Bom, já que a gente tá com o Barry Manilow, Cacate, vamos de Copacabana? Vamos lá, então. É clássica dele, né? Boa. Então a gente vai tocar Barry Manilow, Copacabana, e depois tem uma versão inacreditável de Copacabana, do DJ Hell. Fique por aí que você vai ouvir as duas versões agora na sequência, certo, Cacate? Opa, vamos lá, então. Ah, e depois, só pra gente relembrar o pessoal, depois dessas duas músicas tem a estreia do... Cacate Filoso. Opa! Cacate vai filosofar aqui igual na vinheta do programa. Vamos lá. Agora, Barry Manilow na Sense e no programa do Cacate. Programa do Cacate. Eu... Programa do Cacate. Eu. Ah, transformando o programa do Cacate numa pista de dança, hein, Cacate? Opa! O DJ Hell, Copa, que é uma versão e usa samples de Copacabana. Ela é um pouco mais porque ela se baseia inteira em Copacabana, não é um sample que faz parte de uma... De uma outra construção que é uma parte dos sons. Essa música é especificamente de Copacabana. Exatamente, muito boa, uma música magnífica e extremamente boa, viu? É, bom, Cacate, chegou a hora da estreia. Ah, bom, deixa eu só dar o serviço aqui. DJ Hell com Copa é de 1998 e ele é alemão. Alemão, certo. E a original lá do Barry Manilow é de 1978. Exatamente. Você falou que a outra era de 1972, que era o ano que você nasceu. Exatamente. Então eu vou falar, 1978, não é o ano que eu nasci, mas é perto, né, Cacate? Exatamente, bem próximo. Bem próximo. É, vamos soltar um BGzão aqui. Os dois não pode, é só um. Bom, Cacate, vamos de Cacate, filósofo, Cacate? Vamos lá, então. Você vai fazer uma filosofia, estreia do quadro pro Cacate Filósofo. Vai mandar uma filosofia aí pros ouvintes pensarem, entrar na consciência deles, não é isso, Cacate? Exatamente. Ó, o tempo é seu, faz o que você quiser. No final você só fala, agora vamos de música e eu solto música aqui, Cacate. Eu vou ficar só ouvindo porque eu quero aprender com você também, pode ser? Opa, vamos lá então. Então eu vou soltar a vinhetinha e você começa, Cacate. Vamos lá então. Cacate Filósofo. Peraí, antes de você... Olha, Cacate, a gente tá fazendo tudo na hora. Antes de você começar, você quer que eu solte a Enya de fundo pra você... Solta a Enya de fundo. Pra você fazer a filosofia com mais... É, cara de filosofia mesmo, vamos soltar a Enya. Exatamente. Vai lá, Cacate, com você. Vamos lá, então. Opa, uma filosofia pra vocês. É verdade uma coisa, que em uma festa, o convidado é muito mais importante do que um presente. Porque se você for analisar bem, imagina uma festa vazia, seria uma festa triste, sem graça, não tem nenhum sentido. Mas a maior alegria da festa é os convidados. Então, resumindo tudo, o convidado vale mais do que um presente. Isso é bastante fundamental. Então nós vemos as pessoas como um grande exemplo hoje, nesses momentos de hoje. É verdade que tudo isso acontece. A gente não percebe, mas o tempo vai ensinando nós a viver cada vez mais. E a gente vai aprendendo, ganhar sabedoria, ganhar respeito, ganhar uma missão melhor de vida. Isso eleva a gente mais profundo, mais longe. E queremos alcançar algo muito mais maior do que nós mesmos. Mas devemos ter um equilíbrio, um pouco de sentimento, pensamento, para que nós podemos ter uma nova elevação melhor. Isso traz um bom ânimo, espírito, traz uma coisa mais importante. Hoje precisamos ser sábio, precisamos lidar com o mundo que nós estamos vivendo. Isso é um exemplo grande. Então viemos nesse mundo para visitar o planeta Terra. Estamos aqui hoje agradecendo esse dia, momento maravilhoso que estamos aqui. E queremos levar essa viagem, esse tempo, essa maravilha, as músicas, essa evolução que nós estamos envolvendo nela. E cada dia se envolvemos mais ainda nela. Maravilhoso. Eu agradeço a todos que estamos aqui, os ouvintes de hoje e até muitos longos tempos. Estaremos nós juntos aí nessa rádio, essa emissora, essa música que a gente está levando a vocês, e cada vez contentemente vocês vão ficando felizes e começar a ver, querer voltar ao tempo e querer continuar. É um exemplo para todos. Um abraço a vocês, seja feliz e continua, não desista dos seus sonhos. A alegria da vida faz parte da maior emoção dos tempos. Esqueceu de falar, vamos de música, Cacate. E vamos lá de música. Programa do Cacate. Eu. Cacate, essa foi a versão remix do Alphaville Big in Japan aqui no programa do Cacate. Gostou dessa versão, Cacate? Opa, essa foi muito boa, sim. Ela é de 1996 e a original do Alphaville é de 1980 e lá vai pedrada, hein, Cacate? Exatamente, muito boa mesmo. Deixa eu ver, a original acho que é de 1900... Ah, sei lá. Antes teve Cacate Filósofo. Gostaram da filosofia do Cacate? Deixa a sua sugestão de tema, né, Cacate? Exatamente. www.semesquest.org/contato www.semesquest.org/chat pra você participar, né, Cacate? Exatamente. Você se mandarem sugestão de tema pra você filosofar, manda pra você ser filósofo a respeito, Cacate? Opa, muito bom mesmo. É bom fazer a filosofia, né? Na verdade, que é importante demais. Isso aí eleva uma coisa muito boa na vida e transmite uma transmissão maravilhosa. Deixa eu só pegar aqui. Só pra pegar aqui o Big in Japan, de que ano é? Big in Japan, de 1984, Cacate. Exatamente, 1984. E essa versão que a gente tá ouvindo aí no fundo é de 1996. Portanto, 12 anos depois. Exatamente. Cacate, desde que a gente começou o nosso programa, você fala pra gente tocar Yvonne Elliman com If I Can Have You. Vamos dessa, Cacate? Vamos lá, então. E depois tem uma versão dela feita pela King Wild, que também é bem legal. King, anuncia aí, Yvonne Elliman. Yvonne Elliman, eu. Querida, de música boa, hein? Cacate. Cacate, versãozinha da Kim Wilde pra If I Can Have You. Legal, né? Opa, muito boa. É, essa música, o que foi que você comentou? Vamos até repetir seu comentário, porque é muito bom. Ela regravou porque sabia que ia ficar boa, né? Porque a música é boa, né? Ah, a música é boa, porque você já tira uma base. Além de ser regravada original, ela fez tanto sucesso que ela regravou de novo a música e deu continuidade... Na música. É. Mas você prestando bem atenção, não tem jeito. A música é boa mesmo, não adianta. Quando a música é boa, a regravação fica boa também, é isso? Exatamente. E a original, que é de 1977, olha, Cacate, é da trilha sonora dos Embalos de Sábado à Noite. Você assistiu esse filme, Cacate? Assisti. Lembra dele? Lembro. Quer fazer a dica do Cacate dele? É, ou prefere fazer do Rambo, que você falou? Não, vamos fazer do Rambo. Tá, então vamos pra dica do Cacate, só pra dar o ano antes. Aqui em Wild é de 1988, If I Can Have You, e 1977 é original. E agora tem a dica do Cacate e o Rambo. Vamos dar soltar a vinheta e você já fala aí, a gente já conversa a respeito do Rambo, tá? Ok, Cacate? Vamos lá, então. É a dica do Cacate, cadê? Tá aqui, pronto. Dica do Cacate. Cacate, a dica do Cacate hoje é do Rambo. Qual dos Rambos que você vai falar? É o Rambo A Missão, né? Então deixa eu abrir aqui, peraí. Rambo A Missão. Você assistiu esse filme faz tempo, Cacate? Faz um bom tempo. Foi um bom filme, na verdade. E na verdade, você vê esse filme, foi uma boa gravação que fizeram. O Rambo, o Rambo era o Sylvester Stallone, não é isso? Exatamente. Ah, tá aqui, o Rambo 2, então. Rambo A Missão é mais... É o Rambo 2, então. Isso. É a continuação do primeiro, é isso? Exatamente. De 1985. Nossa, Cacate. Faz tempinho, hein? Que isso. Conta a história do filme? Conta um pouquinho pra mim. É, esse filme aí eu achei muito bom, porque na montagem que fizeram, esse filme tem uma... Era ele e... Ele tava preso, é isso? Exatamente, num lugar que quebrando pedra, né? Ah, tá. É um filmão. E ali o coronel foi e liberou ele, pra ele poder ficar livre. E tinha que cumprir uma missão, né? Já fala o filme A Missão. E essa missão aí, houve uma malandragem, vamos dizer, do outro amigo do Rambo, né? Que ele descia e ia tirar sua foto lá. E nesse negócio de foto, ele acabou ficando lá. E os alemães pegaram ele como prisioneiro. Mas a foto ele. Do quê? Do cara? Ele tirava foto de quem? Tirava foto de lá, só pra tirar foto dos locais de lá, pra levar pra eles lá. Ah, tá. Um espião. Isso, e eles voltariam e pegavam ele de volta. Mas aí não cumpriu o mandato, né? Nossa, sério? Foi, então. E aí ele conheceu Então foi o próprio Rambo, eu não assisti esse filme, foi o próprio Rambo que foi contratado como espião, é isso? Exatamente. Ah. E aí ele conheceu uma japonesa lá e ela queria voltar pra América junto com ele. Ah. E ela ficou do lado dele. É um filmão, muito bom. É, ele é de 1985, olha que interessante, Cacate. É, aqui no Brasil... O título... são umas coisas que às vezes a gente fica aqui se perguntando. Título original, Rambo First Blood Part 2. É, algo First Blood seria First é primeiro e Blood é sangue. Então a tradução literal seria First Blood seria primeiro sangue, sei lá. Que o título é esquisito, né? Aí em português ficou Rambo 2 A Missão, que foi isso que você falou, né? No Brasil ficou Rambo 2 A Missão. E em português de Portugal, Rambo 2 A Vingança do Herói. Exatamente, isso mesmo. Cada um inventa um título pro filme, né? É, exatamente. É, A Vingança, qual que você acha mais legal? A Vingança do Herói ou A Missão? A Missão, né? A Missão. E vamos lá, então o filme começa com o John Rambo preso em um campo de trabalho, sendo chamado pelo seu amigo coronel Samuel Trotman para uma missão no Vietnã. Então a moça que veio para a América com ele não era japonesa, era vietnamita, isso? Exatamente. Isso, Gagate. Ah, tá. E ela vamos ver o nome dela, ela é importante no filme, né? Exatamente. Acho que é Julia Nicholson, é essa mesmo. Julia Nicholson Soul, que no filme... Como é que será que ela chamava? Não sei. Bom, mas o Sylvester Stallone tá bem velho já, né? Já. Ele deve estar... Vamos ver aqui o Sylvester Stallone. Qual a idade o Sylvester Stallone está? Sylvester Stallone. Stallone está com 1970... Tá com 71 anos, Cacate. 71 anos. Poxa, 71 anos. Eu não sabia. O nome dele é Sylvester Gardenzio Stallone. Ai, meu Deus. Eu não fazia ideia que ele se chamava Gardenzio. Olha a cara dele aí. Cara de bravo, meu Deus. Cara de bravo. Que medo. É. Cacate, vamos de Dreams agora, do Fleetwood Mac, depois da dica do Cacate, pode ser? Vamos lá, então. Então vai ter duas versões de Dreams do Fleetwood Mac. A original que a gente já tocou aqui no programa do Cacate, por indicação do Cacate. Mas pra gente poder fazer a deixa, aí a gente vai tocar a versão feita pelo Deep Dish, com os vocais da própria Stevie Nicks. Vamos lá, então, Cacate. Vamos lá. Eu... We'll be right back. Programa do Cacate. Eu. que música linda, hein, Cacate? Muito boa mesmo. A Stevie Nicks, que é a vocalista do Fleetwood Mac, com Dreams, que é a versão do Deep Dish. Deep Dish é um grupo de produtores, né? E eles fizeram essa versão em 2005. Correto. E a versão... eles são de origem iraniana. A gente já falou deles no Sense Mix aqui. Aliás, fica a dica, né? Sense Mix todos os dias, às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde. E também outro programa aqui da Sense bacana, Data Music, com o Rouba Caravieri e com o Rodrigo Cruz, que fala de música também, Cacate. Exatamente, muito bom. Todas as quintas às 21h30, às 21h30. Exatamente. São bons os programas, Cacate? Opa! São? São muito bons, professor. Você recomenda? Opa, é recomendado. Então, tá. Cacate, chegamos no fim. Não dá tempo de mais nada, Cacate. Exatamente, chegamos no fim. E antes, assim, só pra... É que todo mundo já sabe, né? Mas fica bom a gente dar uma desanunciada na música que é a original, que é o Fleetwood Mac com Dreams, de 1977, do álbum clássico do Fleetwood, o Humours, de 1977. Essa música Dreams está nesse álbum, e a versão do Deep Dish é de 1977 original, e a versão do Deep Dish é de 2005. Certo, Cacate? Ok, então. Você tem abraço para mandar? Um beijo para sua família? Um abraço para todos que estão ouvindo tudo. Eu agradeço por esse momento bom que nós passamos. E vamos continuar no próximo bloco. Tudo agradeço e tudo bom. Então é isso mesmo. Demora pro próximo bloco. Agora tem intervalinho comercial. E depois, logo na sequência, a música. Ok, então. A gente vai tocar o quê? Eu acho que é o bloco que tem Grateful Dead e Buggles. É, isso mesmo. Bom, mas só pra gente finalizar o programa, daqui a pouquinho esse programa tá lá disponível pra você baixar no www.sensecast.org/onthenet pra você entrar em contato, como fez... Eu vou ter que falar contar um negócio aqui pros ouvintes, Cacate. O Cacate adora todas as mensagens. E a gente vai ao longo do programa lendo todas, né? Principalmente no Alô do Cacate. Mas a mensagem da Renata derreteu o coração do Cacate. Opa! E ela falou que o Cacate tá bonito na foto. Ela falou que o Cacate tem uma bela voz. Olha, o Cacate é um cara que ele gosta desse tipo de mensagem, né, Cacate? Opa, muito bom. Então, fala um tchau pra Renata, pra todo mundo, e até tem as reprises, claro, desse programa na grade da Sense. É só ir lá no www.sensecast.org. Então, vamos finalizar, Cacate? Vamos lá, vamos finalizar. Beijos a todos! Abraço a todos, tudo de bom, e até a próxima vez.